Hoje é domingo, depois do meu programa, você não perca o filme inédito, um filme sensacional, A Lagoa Azul, ah, inédito!